Samarina. Me aperta o peito da gente, lembro da enxada na mão, do terrante no fim do dia, do pneu cheio de chão e a família em volta da pia. O café quentinho no puro pão de milho e requeijão. O rádio tocava Tonico e Tinoco e alegrava meu coração. Oh, saudade dos anos 70, do chapéu de palha, da carroça lenta, do amor sincero sem vaidade. Oh, meu sertão, minha eternidade. Oh, saudade que não quer passar, dos domingos de moda no arraiar, de um mundo simples de chão batido, do meu passado tão bem vivido. O pari na roça era festa, a sanfona chorava bonito, a menina de trança me olhava e eu ficava todo envergonhado e aflito. A lua cheia clareava o terreiro, a fogueira estalava no ar, e a gente dançava agarrado até o dia clarear. Oh, saudade dos anos 70, do chapéu de palha, da carroça lenta, do amor sincero sem vaidade, oh, meu sertão, minha eternidade. Oh, saudade que não quer passar, dos domingos de moda no arraiar, de um mundo simples de chão batido, do meu passado tão bem vivido. Hoje eu vejo tanta modernidade, mas meu coração ainda é lá do mato. Cada moda que eu canto aqui é um retrato de saudade do meu peito imortal. Oh, saudade dos anos 70, do chapéu de palha, da carroça lenta, do amor sincero sem vaidade, oh, meu sertão, minha eternidade. Oh, saudade que não quer passar, dos domingos de moda na raia, de um mundo simples de chão batido, do meu passado tão bem vivido. Baile na roça era festa, a sanfona chorava bonito, a menina de trança me olhava, eu ficava todo envergonhado e aflito. Tua saudade que não quer passar, dos domingos de moda no arraiar, de um mundo simples de chão batido, do meu passado tão bem vivido. Hoje eu vejo tanta modernidade, mas meu coração ainda é lá do mato. E cada moda que eu canto aqui é um retrato de saudade no meu peito guardado. Oh, saudade dos anos 70, do chapéu de palha, da carroça lenta, do amor sincero sem vaidade, oh, meu sertão, minha eternidade. Oh, saudade que não quer passar, dos domingos de moda na raia, de um mundo simples de chão batido, do meu passado tão bem vivido. Hoje eu vejo tanta modernidade, mas meu coração ainda é lá do mato. E cada moda que eu canto aqui é um retrato de saudade no meu peito guardado.